certo dia eu perguntei a Maria se hoje é noite de São João, meu quarto tem bandeira. Eu perguntei a Maria dos Santos, seu nome era Benedito da Lagoa, que tinha 24 anos de folia e 20 anos de agonia no coração. Oh, oh, oh, oh. Um certo dia eu perguntei a Maria se hoje é noite de São João, meu quarto tem bandeira. Eu perguntei a Maria dos Santos, seu nome era Benedito da Lagoa, e tinha 24 anos de folia e 20 anos de agonia no coração. Oh, oh, oh, oh. E eu perguntei a respeito das doenças da mente, da decadência do nosso grande hospital, e I'm